Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Não sei se os senhores viram, né, um vídeo aí da Jovem Pan que tá circulando, do programa Morning Show, que o Thiago Schultz, né, aquele pua, né, auto-intitulado Red Pill, né, ele apareceu nesse programa aí, chamado Morning Show, e foi fazer um debate, sei lá o que, a que merda é isso, que eles chamam hoje em dia, com a feminista. E durante lá o programa, né, o apresentador, né, mencionou o termo MGTOW, né, e foi engraçado ver como o MGTOW ele foi atacado, né, fortemente pelo a bancada que ali estava presente, né. Para falar a verdade, esse Morning Show deveria mudar o nome para Morning Show de Horrores, porque se a Jovem Pan é uma emissora conservadora, eu não sei o que é conservadorismo mais, não, pessoal. Porque ali naquele programa, você tinha na bancada o apresentador, que era um sojado, tá ligado? Assim, com o maior cara de corno, de cuck, de surubeiro que frequenta a casa de swing. Do outro lado, você tinha um gordo liberal, que também tem cara de surubeiro que frequenta a casa de swing. Aí depois você tem a Antônia, que é conservadora, né? Tem quatro a cinco filhos de pais diferentes, né? Mas é uma conservadora. E do outro lado você tem um gay conservador. Gay conservador. Puta que pariu. É um show de horrores. Eles quiseram, né, fazer shame com o MGTOW, né? Principalmente o gay, né? O Yag, né? O sodomita. O sodomita começou a falar: ah, isso é bicha. Isso é bicha. Os caras falam lá, o liberal, ah, MGTOW é o cara que não quer casar, que não quer namorar, não quer coabitar. Aí o sodomita, né, do Felipe Campos, falou: ah, nome disso é bicha. Aí depois o apresentador disse assim: ah, é o cara também que não quer sair com mulher solteira. Como assim não quer sair com mulher solteira? Isso é bicha. É, o nome disso é bicha. Na minha turma a gente chama isso de bicha. E aqui na minha turma, na Manosfera, a gente chama a gente como Felipe de sodomita, de pedófilo. Pra mim é pedófilo, pra mim se você é gay, você é pedófilo. Porque 83% das crianças que são abusadas sexualmente são abusadas por homens homossexuais. Vale ressaltar que os três maiores serial killers, assassinos em série da história do mundo, eram homossexuais. O Jim Carroll, que é o Candyman, o assassino dos doces. O Wayne Gacy, que é o palhaço assassino. E o Jeffrey Dahmer, que é o canibal de Milwaukee. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Os três eram gays, e os três eram pedófilos, e os três abusavam de criancinhas. Eram sodomitas. Você chama a gente de bicha, a gente chama você de sodomita. É assim que funciona. Eu entendo porque ele tá revoltadinho, né? Ele tá revoltadinho. Ele parece o cara mais revoltado ali da bancada com o MGTOW. Por quê? Porque quanto mais MGTOW tiver, menos crianças vão nascer, nosso país vai ter uma crise demográfica. O governo vai ter que importar imigrantes e os imigrantes da América do Sul não vão servir, porque as mulheres da América do Sul já estão infectadas com o feminismo. Então o governo vai ter que trazer imigrantes da África do Norte, da África Subsaariana, Allahu Akbar, do seu rabo, para você se fuder. Essa população vai crescer, vai se reproduzir e aí vai ir atrás de você. É disso que ele tem medo, porque ele sabe que o futuro vai ser igual na França. Over the weekend, video emerged showing a number of Muslim students effectively shouting down and shutting down an LGBT pride event in the nation of Belgium. The event took place at the Atlas College in the Belgian city of Genk, where an event commemorating the International Day Against Homophobia and Transphobia was suddenly interrupted by over 100 young Muslim students who swarmed vendor tables, hurled bottles, and spit on a number of rainbow flags and displays, all while chanting, Allah Akbar. Se o Brasil já é uma merda do jeito que é, imagina se a gente tiver essa população indesejável que a França importou, que a Alemanha importou, que a Inglaterra importou. Imagina no Brasil centenas de milhares de paquistaneses, de senegaleses, nigerianos, somalis. E pessoal, essa visão de futuro do Brasil não é muito distante não. Basta você aqui no estado de São Paulo, na região do Brás, aquela região que vende um monte de roupa barata para sacoleira. Nas ruas do Brás, só tem o quê? Assalto e espancamento. E sabe quem é a maioria do pessoal que comete assalto e crime no Brás? Somálio, senegalês, congolês, nigeriano, paquistanês, argelino, marroquino, egípcio. Tem de tudo lá. Não muito distante, pessoal. Aqui em São Paulo, tem a cidade de Osasco. Na cidade de Osasco, uma vez eu fui pegar um certificado de um curso técnico que eu fiz. Isso foi lá para 2018, pessoal. O lugar onde ficava a diretoria, onde eu tinha que pegar o meu certificado, quando eu fui para entrar nesse bairro, eu achei que eu não tava mais no Brasil. Eu vi uns caras, pessoal, uns negão falando francês, tudo com roupa de árabe, em Osasco. Em Osasco, em 2018, imagina como tá hoje. Eu perguntei pro cara, né? Ou aonde eu posso encontrar tal lugar? Aí o congolês lá, falou assim pra mim, que porra é essa? O cara tava falando. Eu achei que eu não tava mais no Brasil, tá ligado? Esse pessoal, ele não vai conseguir se assimilar no Brasil. Eles vão rejeitar se assimilar ao Brasil. Porque eles sabem que o Brasil é uma merda. E é por isso que o Felipe Campos, ele tá tão com medinho. Porque ele sabe que o dele vai pra reta. Tá ligado? Igual na França. Recentemente aí com os protestos na França, eu vi um vídeo no Red Ice TV de um francês homossexual que ele teve as duas mãos amputadas. Sabe? Amputada não, decepada pelos imigrantes muçulmanos porque ele era gay. O muçulmano viu lá que no carro dele ele tinha uma bandeirinha do arco-íris. Os muçulmanos cortaram as duas mãos dele fora e esmagaram o crânio dele. Toma! Allahu Akbar no teu rabo, pra você aprender. Sem contar aquele outro professor francês, sodomita, que falou que Allah era gay. Aí o aluno checheno foi lá e passou a facão na cabeça dele. Depois foi jogar futebol com a cabeça do Yagi. É disso que eles estão com medo. Porque isso vai vir pro Brasil. O governo brasileiro não vai tancar. Tá ligado? Não vai tancar. Vai querer manter o funcionalismo público funcionando. E vale tudo. Porque o Estado não tem lealdade com ninguém, pessoal. Não tem. Olha lá na Europa. O que eles estão fazendo com o próprio povo. Os políticos estão fazendo com o próprio povo. Imagina aqui no Brasil. A gente já sofre. Você acha que vão se importar em trazer imigrante para cá? Então, eu entendo. Porque tá tão chateadinho. E recentemente saiu também o IBGE aí, que a população do Brasil encolheu. A gente foi de uma população de 211 milhões de habitantes para uma população de 203 milhões de habitantes. A população do Brasil reduziu. Nós fomos de 211 para 203. O declínio demográfico já começou. As finanças públicas já vão entrar em desordem. Tá ligado? O bem-estar social em 5 anos vai quebrar, já tá quebrando. Tanto que de vez em quando eu ligo a TV no Jornal Nacional, não é nem o Jornal Nacional, é SPTV. Quando eu chego no trabalho às 6 horas da tarde, para ver o que está passando. E sempre que eu ligo, sabe o que está passando na Globo? É, as filas do Cade Único estão lotadas para agendar. E você vê na fila o quê? Um monte de mulher querendo o quê? Bolsa Família. E não tem. E a fila do Cade Único já tem uma fila de espera só em São Paulo. Só em São Paulo, pessoal. De mais de 3 milhões de pessoas para se cadastrar. Imagina como deve ser no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, em Pernambuco. Como deve ser as filas. E então o MGTOW vai quebrar tudo isso. O MGTOW vai quebrar essa gente inteira, tá ligado? Nós somos o efeito colateral das elites. Porque as elites, elas querem isso, pessoal. Elas querem isso porque elas querem o sistema colapsando. Porque isso faz parte do plano dele chamado Cloward Piven. O Ian Kirigaya tem um ótimo vídeo abordando esse tema. Nós, pessoal, aqui no MGTOW, a gente é um efeito colateral do plano das elites. Eles sabiam que isso ia acontecer. Essas leis missândricas, essas ações afirmativas, eles sabiam. Mas nós somos a massa detestável que vai permanecer de pé entre as ruínas quando o sistema colapsar. Que eles queriam que a gente estivesse morto, mas a gente não vai estar, entendeu? E a gente vai estar assistindo, né? Essas funcionárias públicas aqui no Brasil tendo o mesmo destino das funcionárias públicas na Venezuela, tendo que se prostituir por um pacote de Nescafé, tá ligado? Esse é o futuro delas aqui no Brasil. A gente vai estar muito bem, tá ligado? Comparado com esses conservadores. Eu acho, né, que os conservadores deveriam parar de ficar se preocupando com o MGTOW, de querer dar atenção e relevância para nós, e começar a se preocupar mais com eles mesmos, porque é como o Red Pill 90 fala, né? Se eu fosse os conservadores, se eu estivesse na pele dos conservacanques, dos conservaginas, eu ficaria muito preocupado com a qualidade de infraestrutura das cadeias, porque é para lá que todos os conservadores vão.